não nos conhecemos mais. Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais. O que tava dando certo agora deu errado. Não é que eu queira reviver nosso passado. A gente falava de amor, pena que a nossa vaga se cai.